São Paulo inteira, escuta a Rádio Iguatemi. Muito sucesso com tecnologia digital. São Paulo inteira, escuta a nossa rádio. E nós adoramos este lugar. Falando da Paulista pra todo o estado. Quem ouve não consegue mudar. São 9h34 e vamos direto agora para o Mercadão das Praças. Alô, alô, bom dia, meu amigo Irineu. Bom dia, Fábio Teruel. Bom dia a todos os ouvintes da Iguatemi, Fábio. Eu quero saber do realejo que você prometeu para mim hoje. Está aqui na porta, está um bom sucesso, Fabinho. Seus ouvintes vindo aqui, ouvindo. Você quer escutar? Olha só que coisa linda que está acontecendo aqui no Mercadão. Vamos ouvir, vamos ouvir. Esse é o realejo, gente. É o realejo. Realejo, rapaz. Há quanto tempo eu não vejo o realejo de perto, hein? Olha aí. Obrigado, Fabinho. Um abraço a você, um abraço pelo pessoal do Mercado das Pratas. São 9h38. 295.000, Mercadão das Pratas. Ligue, ligue. Vamos lá, Brasil, nos 1330. Estaremos juntos. Super, super, super, super. Saudade. Iguatemi. Saudade. Até o meio-dia, nessa manhã de sábado. E agora, a gente vai outra vez viajar no tempo, relembrar, reviver e matar saudade. João Paulo e Daniel, na Rádio Iguatemi de São Paulo. Lembra dessa aqui, lembra? Só dá você, minha vida. Hoje cedo.